do Estado aqui. Zero, desça para o nível de voo 050. Ajuste no 011. 050 na 011, 6324. Torre Salvador, tá 3378. 3378, mantém o ponto de espera. Então 3378. Manteremos o ponto de espera, 3378. Azul 4442, vetoração radar para sequenciamento, curva direita na proa 060, limite radial 1-0 de Salvador. O Azul 4422 precisa manter a proa devido à formação, vai poder curvar daqui 10 milhas. Problema, então mantém a proa, descida até 4 mil pés aguardando os vetores. Mantém a proa, desce só 4 mil aguardando os vetores, 4422. Ok, complete final LS, aguarde transferência 14-6315, reporte full LS. Pronto, tá. É, 315, inicia a redução para a velocidade de aproximação. Resolvendo, achando a minha presença. 8-0 graus, 7 mais. Pouso autorizado, metros 28, azul 2771. E complete final LS, complete redução para aproximação, chame a torre Salvador e 18.95. A senhora é 6315. 6315. Azul 4422, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Está limitado pela radial 090 de Salvador. Vai cruzar o curso do localizador, aguarde último vetor para interceptar. Vai manter a proa, aguardando radial 090, aguardando o último vetor, 4422. Tipo de ground speed em redução, Alfa Tango 72. 7, né? 320, tentar para o caso. Desça para 2000 pés, QNH 10019. 2000, 4422. Sequenciamento, curva direita, proa 055. Está limitado pela radial 105 do VS Salvador. Direita 055, limitado pela 105 de Salvador, 6320. Azul 4422, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 240. Pode estabilizado, livre LS, Zulu, pista 28. Esquerda 240, pode estabilizado, 4422. E chame o solo Salvador no governo desse lamento, antes de engraçar o ataque sem alfa. Ciente, antes de engraçar na alfa, segue com o solo em 121 no 9-27 no Libano. É 6320, autorizado descer para 4 mil pés. 4 mil, 6320. Xané 6226, descendo flight level 050. Descendo level 050, Xané 6226. 15, Xané 6315. Pode confirmar, boa noite. 22, aliás, pode confirmar o vento? 180 graus, 069. Tá tudo da zero. 378, visual com tráfego na curta? Visual 3378. Faz o após o manejo autorizado alinhar e manter cabeceira de evento. E após o adianto, ele mantém na 28, na 33, 78. Roger. Seu curso localizador, curva esquerda pro a 330, reporte estabilizado. Desça para 2.000 pés, ajuste na 091. Autorizado o final do procedimento ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Esquerda 330, 2.000, vai reportar, 6320. CNE 6315, no solo 231, libere próxima à esquerda via Charlie e chama o solo saludando no 229 antes de crescer no grande pátio. Ah, isso, vai chamar o solo levando à esquerda, forma a bola de passo na cabeceira no zero. Gente. Inclusive tem passa do monte sobre a pista, né? Gente. Salvador, boa tarde, 4422 estabilizado. 4422, continua a aproximação, agora de pista livre. Guardando pista livre, 4422. Só das 2788, no outro ponto de espera. Não tem ponto de espera, as 2788. Gente, devido à parte da reportada sobre a pista, a gente irá fazer uma revisão sobre a mesma, aguarde um instante, até que seja feita a revisão para ser autorizada a decolagem, ok? Aguardando na presente posição. Afirmativo. O Chané 6320 tem condições de fazer espera na posição TPP, nível de voo a 4.000 pés? O Chané 6320 está estabilizado, está configurado para pós. Informo que a pista está impraticável devido à colisão com o pássaro. Gente, pode fazer no 363, que estamos na maneira. Pode estar? Autorizado, Serra Vitor 363. Mantenha 4.000 pés, o Chané 6320. Gente, vamos fazer pela direita, no Serra Vitor 363, mantendo 3.000 pés. O Chané, mantendo 3.000, o Chané 6320. Sente. Chané 6226, hold at the tip with right turn. And inbound is 045. Oceanet 6226, Roger. Azul 4462, já presente, chama o controle, em 119 e 18. 19-8, 4422. 0, ajuste na 091, mantenha 3.000 pés. Mantenha 3.000 pés, está receptando a órbita na Terra Vitor 363, a chamar 6320. Gente. Controle azul 4422. Azul 4422, mantenha o nível de voo, mantenha 4.000 pés, curve à direita na proa 060, mantenha essa proa inicialmente por 11 milhas. Direita não dá devido a formações, aceita vitoração pela esquerda. Gente, tem condições de curvar a esquerda na proa 170? Esquerda 170, azul 4422. Azul 4422, tem condições de voar na proa da posição TPIP e fazer espera? Afirmo, 4422, TPIP. Romeu Charlie Alfa Tango, prossiga. Alfa Romeu Charlie Alfa Tango, mantenha-se em condições visuais, ajuste na 0 no 1, reporte e farol da barra. Confirme, meu chanel 6320. Oi, seu, sangra para a barra de aproximação da órbita. Teria alguma previsão para a gente passar para os passageiros? O chanel 6320, a torre informa que dentro de mais 5 minutos. Excelente, obrigado. 6320. Abandono sobrevoo em Duna. Está se deslocando para Iguatemi, ciente da intenção do Charlie Alfa Tango, Mike Vitoral. Ciente, Mike Vitoral. O Chanel 6320, abandono espera, voe Usan, desça para 2 mil pés, ajuste na 011, autorizado, final do procedimento ILS, Zulu da pista 28, responsabilizado. Oi, senhor, vai reportar estabilizado, o Chanel 6320. Aguarde vetores para a final do procedimento ILS Zulu da pista 28. Vai considerar a espera, mantenha 090 aguardando vetores do 4422. Mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 4422. Chanar 6320, interceptado. Chanar 6320, complete final do procedimento, chame então em Salvador, frequência 118, decimal 95. Corre, depois do 6320. Salvador, muito boa tarde, Chanel 6320. 2788, mantém um ponto de espera. É 3201, escuta. Pode ser, está 2 milhas e meia do passo, estabilizado. O Chanel 6320, repouso autorizado, pista 28, vento no 70 graus, 89. Repouso 28, Chanel 6320. Na 3178, decolou às 40, chame o controle em 119, decimal 8. Smil 10111, 4422. Então 3378, contato radar na decolagem, via saída Momo, sub, mantenha nível de voo 370. Então 3378, autorizado direto Momo, suba sem restrições para nível de voo 370. Azul 4422, para o curso localizador, curva esquerda na proa 320, repórter estabilizado. Esquerda 320, repórter estabilizado, 4422. Oceané 6226 to localize, turn right in head 320, descend 4000 feet. Right heading 320, descend 4000, can you say TNH please? 1011. 1011, Oceané 6226. Azul 4422, desça para 2000 pés. 2000 pés, 4422. Oceané 6226, reduce speed 180 knots. Again, Oceané 6226, reducing 180 knots. Oceané 6226, descend 3,000 feet, can H1011. Descend 3,000, Azul 4422, complete final do procedimento, chame seu instalador, frequência 118, decimal 95. 1895, 4422. Oceané 6226, descend 2,000 feet, clear, LS Zulu, runway 2847. Descend 2,000, clear, LS Zulu, runway 28, we approach Oceané 6226. 422, estabilizado, visual. Visual 4422, precisa de aproximação, aguarde pistoleta, que é legal no 01. Guardando pistoleta, 4422. Oceané 320, no solo 243, libere próximo à esquerda, e chame o solo Salvador 121, do final 9, antes de ingressar no grande pátio. Oceano, quebra próxima à esquerda, chamão 219, antes de ingressar, 6320. A 3378, autorizado voar na proa de Abuco, restrito nível de voo 330. Na proa de Abuco, restrição 330. 4422. Autorizado pouso, pista 28, vento 170 graus, 07 mais. Autorizado pouso, azul 4422. Six two six, reduce to approach speed, contact the tower in 118.95. Reduce the minimum 118.95, Oceanet 6226. Eu, Charlie Alfa, tenho o controle. Ah, escuta, senhora. Confirmei transponder acionada. O 012 está nas proximidades agora da Cidade Baixa. Solicita um sobrevoo no Iguatemi, o senhora Fortana. Gente, confirme uma para 500 pés? Está de 1000 para 500 pés, senhora. O Charlie Alfa Tango informa, deixa para 500 pés, reporte quando no local de sobrevoo e será autorizada a extensão para 1.000 pés. 500 pés, para reportar iniciando sobrevoo. Cara, Fatango. Tango, mude o transponder para 5043, fique atento a um tráfego mantendo sobrevoo, posição de 12 horas, meia dúzia de bilhões 500 pés no Robson 44. Estacionado agora 5043, ciente do 44, mantendo a sobrevoo no Guatemi de Nossa Prata. Próxima rótula do abacaxi, vai manter o setor não visual, mas atento, Charlie Alfa Tango, Mike Peter Alfa. Então 3378, chame o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85. Confirmado 126.85, alterna 125.45. Dois 4422. Tô bem a 12 horas aí, comando. Tente. É visual, Mike Litoral. Tente. S6226, clear to land runway 28, wind is 180 degrees, 07 knots. Clear to land runway 28, Shannon 626. Brasil 788, tá visual com a voz da Avianca Nacional? Só. Pode tráfego ali e mantém, cabeceira 28. Pouso ali e mantém, 2782. E pela minha esquerda, pela minha direita. Tô vendo, o controle, o Papa Romeu de Lavatão, solicita um TGL no Mundo Plaza. Papa Romeo Charlie Alfa Tango, ciente, reporte quando o visual com o local para o TG. Tá, reportar visual, Charlie Alfa Tango. Manda, viu? Vai deixar. Obrigado, abraço pro Rob. He's leaving to the left, equal ground 21, small niner. He's on left, 129, Sharon 626. Ele pronto, 2788. Charlie Alfa Tango, da frequência livre, chama no regresso. Asa 2788, decolar 250. Chame o controle Salvador 119.8. 98, obrigado, boa tarde. Sete, confirme o local de sobrevoo. Vai regressar para Salvador, tá? Sete, Charlie Alfa Tango, mantém 500 pés, linha do litoral sul. Reporte no através do parque de situação. Vai reportar no parque de situação, será Alfa Tango. Controle Salvador, uma boa tarde, 2788, cruzou 1.600 pés, perfil da saída Momo, mantendo a pura até 2.500. Asa 2788, contato radar na decolagem, mantém a proa até 2.500 pés, após o intercepto perfil da saída Momo, subindo para o nível de 1.970. Mantém até 2.500, depois segue o perfil da saída Momo até nível 1.970, 2788. Controle de Salvador, 2008, boa tarde. 2008, a identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 050, ajuste 1.0.1. Via Bomed 1, 050, 0, 0, 0, valeu, meu irmão. Alô, muito bom dia, o Azul 2760. Azul 2760, passando identificação. Confirme voando na pro de Serra Nova Juliette Delta. Confirme o nível que está descendo. Ok, estamos autorizados até o 200. Para atingir as condições visuais, eu solicito a proa 090 para depois retornar para a proa de Santana. Azul 2760, autorizada a proa 090, confirme por quantas milhas e autorizada a descida para nível de voo 100. Estamos autorizados até 100 e pelo menos até através de Feira de Santana, o Azul 2760. Ok, gente, o Azul 2760, autorizada para o 090, descida para nível de voo 100, reporte quando em condições de modificação de régua. 2760. Controle, Papa Romeu, Telefa Tango, passou através do parque de Pipaçu. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118.95. 1895 para ingresso, graças. Salvador, boa tarde, show 2008. Precisa para o Ligtap para realizar formações próximo a Bomed. Show 2008, autorizado, vá na Proa de Itap, descida para 050. Itap 050, 2008. Reposta nacional da 17, com baixo pela direita, Tiara Fatão. Está autorizado o cruzamento nacional da 10. Vai fazer o circuito pela direita, reporta ingressando na base, Tiara Fatão. Afirmo. 2760, está cancelando o plano do instrumento para visual. Azul 2760, plano IFR cancelado 1656, desça para altitude de tráfego, ajuste em Salvador 1011. 1011, azul 2760. Salvador, azul 2788, poderia fazer na presente a proa de Fronti ou direto Paulo Afonso? Rádio autorização no centro Recife, azul 2788. 205. Tudo parado, tá pensando no 7, vai livrar e deixar na rometa. Gente, olha pra tango. A porta não sobe com o tango. Céu seria a 030. Azul 2788, autorizado, direto Paulo Afonso, subindo para o nível de 1170. Obrigado, então, até a gente direto Paulo Afonso, só para 1170, 2782. Gente, papel meu de Alfa Tango, frequência livre, seus alvos são 58. Salvador, boa tarde, eu passaria 2230.0, está pronto, pode alinhar e manter? 2230, boa tarde, autorizado a alinhar e manter. 1-0. Boa tarde, nem mantendo 0, 2-3-0. Chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 060, ajuste em Salvador 1-0 no 1. 1-0 descendo ao confino, altitude 1964, desça para o nível de voo 060, voo na proa de Bomed. 060, Bomed, Fechou a 964, autorizado de vir na proa de ITAP. Ok, então ITAP é a 964, descendo 060. Controle Salvador, 1885, com a Sierra. 1885, aciona a identificação, voando Alagoinhas para interceptar a chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, ajuste no 09. 70 milhões, como se vai precisar de desvio da esquerda, antes de Alagoinha vai buscar uma formação entre Alagoinha e Bonf. 1885, confirme a proa de desvio por quantas milhas? Aproximadamente pro 200, 210, ou 40 milhas. Pede livre desvio, jogou 1885. Controle Salvador, muito boa tarde, está 3205, decolado, perfil da Salvo 1, da Cruza 1500. Está 3805, contato radar na decolagem, suba via saída Salvo 1 para nível de voo 340. Salvo 1, via, central 340, está 3205. Azul 2788. Prossiga, azul 2788. Efetuar no desvio à esquerda da rota. Confirme a proa de desvio por quantas milhas, azul 2788? Para norte, 30 milhas. Confirme a proa? Para norte, 30 milhas. 7, livre de desvio, azul 2788. Obrigado, estou vendo aí condições de aprovar para o fundo. Controle, voo 964, solicita agora o desvio na proa 040. Aproximadamente livre de desvios na proa 040, reporte quando em condições de voar e TAP. Aqui está em condições de reassumir Duna após o desvio ser autorizado. Voo 964, livre de desvios, reporte por termo de desvio. Zero. Vai com tempo para o voo 964? Voo 964, está livre de desvios na proa 040, reporte quando por término de desvios. Ok, reportaremos 964. Controle, controle 3205. Prossiga, 3805. Se houver necessário desvios, proa 200, proa de Leda inicialmente. Sente livre de desvios, 3805. Autorizado, 3205. Para continuar na descida, gol 2008, mantém 050. Gol 2008, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray da pista 10, reporte quando estabilizado. 2000 livre X-Ray, chama estabilizado, 008. Controle Salvador, boa tarde, passarelo 2230, decolou, árvore 1. Passarelo 2230, contato radar na decolagem, suba via, saída árvore 1 para nível de voo 180. Via, árvore 1, poderia liberar a restrição de 25 milhas? Passarelo 2230, negativo, suba e mantenha 3 mil pés. A gente vai manter 3 mil então, 2230. .008, fica atento a um tráfego mantendo 500 pés em Duna, um Robson 44, não interfere na sua aproximação. Corrente 2008. O Azul informa que vai manter agora um pouco mais à esquerda, é a magnética 340, ok? Confirme o Azul 2788. Estou 2788, precisando de vir. Cliente, o Azul 2788, confirme por quantas milhas? Mais ou menos umas 25. Gente. Não. 964, desça para 4 mil pés, o ajuste na 0 no 1. Gol 1885, desça para o nível de voo 050, reduz a velocidade para o 2309. 050, reduzindo 230 nós, com 885. Controle Salvador, Papatango, Kilo, Romeo, Oscar. Prossiga, Papatango, Kilo, Romeo, Oscar. Se for de São Paulo para Salvador, mantém 1.500 pés e a corredora de usuários. Que o meu Oscar confirme o código alocado e pessoas a bordo. 0153. Gente, mantenha-se em condições visuais, no 1.500 pés, reporte quando é em Paripe. Passará em Paripe e manterá um no 1.500 pés, o seu nome Oscar. Voltar 3205, Fábio vai manter a prova agora 225. Ciente, o TAN 3805. Controle o Gol 185 na proa 180 por 20 milhas. 185, ciente, confirme se tem condições de afetar o desvio pela direita. Negativo. Gente, reduz a velocidade para 2109 Gol 1885. 2109 Gol 1885. O 2788, chame o centro Recife, na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.5, alternando... Pode tomar 75 alternada? Alternado 125.45. Cliente Azul 2760, não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, tem a frequência livre. Abrizomo A3 10, Gol 2008. Gol 2008, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118.95. Mete uma torre 1895, Gol 2084. Manda 3, 3205, vai na prova de morte, vá. 3805, aguarde autorização do centro Recife. Azul escutou. 964, confirme por quantas milhas irá manter a proa? Sinal 1-0. Depois com a Duna. Gente, o gol no 964 já posso quando na proa de Duna. Passaremos, 964. 008. TAM 3805 autorizado, voa Mótiva. Autorizado, presente, voa pro de Mótiva, TAM 3805. Controle, é possível autorizar no meu pé e para o sapatão de Lumiós? Sim, o meu Oscar autorizado no meu pé, o ajuste em Salvador, 1011. No meu pé, ajuste 1011, no meu pé. Na flor de Dona, gol 964. Gente, o 964, desça inicialmente para 3 mil pés, ajuste no 0 no 1. 1 no 0 no 1, gol 964. Dona 885, confirma por quantas milhas irá manter essa proa? Agora eu já tenho condição de cruzar à direita, 1885. Gente, no 885, confirma se tem condições de voar pelo. Afirmo. Gente, vou na proa de pelo, 1885. Proa de pelo, gol 1885. 22230, reautorizada a subida para nível de voo 180. 180, 2230. Controle voo 964, após duração autorizado o procedimento. Voo 964, autorizado final do procedimento ILS X-Ray Pistão 0, desça para 2 mil pés, reporte com estabilizado. Passarela 2230. É autorizado subida para nível de 180, voar na proa de Elefa. 180, da presente Elefa, 2230. Voo 185, redução de velocidade, 2009. Positivo, 209, voo 185. Controle do Salvador, boa tarde, TAM 3144, ciente da Serra. Pede desvio na proa 060 por 20 milhas de informação. TAM 3144, aciona identificação, autorizada a chegada BOMED 1, desvio autorizado na proa 060, desça para nível de voo 050, o ajuste na 09. Desça ao 050, autorizado desvio, ajuste na 011, confirma a chegada? Autorizando a chegada BOMED 1 no TAM 3144. BOMED 1 é pistão no 0? Firmo. Ah, tem certeza ainda pela pista 28, graças. Olha, eu tá passando o quilo do meu Oscar em Paris, ingressando no corredor Interlagos, passando no meu pé. Gente, o quilo do meu Oscar, reposto quando no Ceasa. Passará no Ceasa, o quilo do meu. Controle, eu vou no 964. Prossiga no 964. Eu gostaria de, eu aconselharia mudar o X, ok? As aeronaves todas fazem programas para pousar na 28, ok? Tá, já solicitamos a torre para checar o X. Obrigado. Já estamos no Lima Lima Alfa, livre de Sinaxim para iniciar o táxi. Lima Vivo Golf, confirme o tipo de equipamento. Gente, mantenha-se em condições visuais. Confirmando, irá manter o nível de voo 050. Gente, o Lima Vivo Golf vai suba para, corrigindo, desça para 3 mil pés. O ajuste em Salvador 10111. Foi Paripe, reporte quando em Paripe. Informação sobre modulado, confirme para o controle. E mas o Golf confirme modificação de regras? 7, suba e mantém nível 050, voando na proa de Amã, plano VFR cancelado, zona 711. Plano 885, desça para 3.000 pés, o ajuste no 011. 3.011, 885. Está passando o Kilo Romeo Oscar, habitual com campo. Kilo Romeo Oscar, chame a torre, na frequência 118.95. 11895, Kilo Romeo Oscar. Papa Tango Lima, Zulu Golf, acionando o código 0222. Salvador, Tantrizona 44, só confirma o INS X-Ray da 10? Sim, o INS X-Ray pista 10. Tantrizona 45, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6326, passando o Coral já para descida. Copiou, Zan, 3805, vai chamar 125.1, alternando 123.8. Confirma para o controle, Xané. Informação, Zan. Reporta na Papá, ajuste no 011, Papá Romeu, Lima, Lima, Alfa. 3154, informação, Zan. Então 3154, aciona identificação, via chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 091. 060, via, então 3154 no 091. Plano 964, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 118.95. 3895, 964, boa noite. Controle Xané 6261, 190 para descida. Xané 6326, aciona identificação. Foi na proa de Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desse inicialmente ao nível de voo 170, o ajuste na 09. 70 Bomed, né, 326. Plano 885, autorizado final do procedimento LS X-Ray, desça para 2.000 pés, reporte com estabilizado. Positivo, 2.000, reportará estabilizado, voando Duna devido a formações à frente. Gente, 1885, redução de velocidade 1809. Reduzindo. Plano 3144, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo 2309. Controle, boa tarde, Plano 3560, informação Sierra. Plano 3560, aciona identificação via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 070, o ajuste no 091. Bomed 1, 070-1011, Plano 3560. Desvio esquerda, até 3154, proa 050, 10.000. 7, livre desvios na proa 050, até 3154. Gente, mantenha a posição, olha o meu animal. E 26, mantenha, desça para nível de voo 0, corrigindo 150, o ajuste permanece no 0, 1. 150, 6326. Salvador, Tantrizona 44, solicita proa 070 por aproximadamente 15 milhas devido à formação. Tantrizona 54, livre desvios na proa 070. Livre desvios, Tantrizona 44. Ok, gente. Botar 3154, proa de desvio 050, com mais 5 minutos. Gente, então 3154 para o 050. Controle, então 3560, desvio à esquerda, magnética 050 por 20 milhas. Confirme para o controle. É o TAN 3560, desvio à esquerda, magnética 050 por 20 milhas. Gente, livre desvio na 050, TAN 3560. Localizador Campo à Vista com 885. Plano 885, chame a torre na frequência 18.95. 895, boa. Pode ver isso, pode voar ETAP, 3154. Tá, 35, 3154, mantenha pro 050 sobre o vetor, tá, do sequenciamento. Ok, vetoração 3154 pro 050. A Xané 6326, vetoração para sequenciamento, curve à direita na proa 030, seu limite é o localizador. 030 é Mitchell-Lock. É, somente que a partir de Itapa ele tem uma formação bem grande, ok? Teria que se curvar mais à direita antes de Itapa um pouquinho. Vamos, senhora. 030. 030. Um curto. Rua Xanair 6326, desça para o nível de voo 050. Itaçu, para pouso no seu aeródromo, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, mantém a linha do litoral 500 pés, reporte quando no Parque Itaçu. Reportará Parque Itaçu, Mike Vitor Alfa. Então 3144, confirme se tem condições de voar Duna, descendo para 2000 pés. Afirmo, Duna 2000 pés, então 3144. Bem, 3144, autorizado final do procedimento, reporte quando estabilizado. Reportar estabilizado, tanto 3144. Controle, salvador, 2006. Olimpo 06, voe na proa de Bonf para interceptar a chegada a Bonf. Aguarde para a descida. Proa de Bonf, agora vamos descida, Olimpo. Xenai 6326 para descida. Xenai 6326, desça para o nível de voo 050. 050, 6326. Interceptação nacional do 97, Kilo Romeo Oscar. Gente, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, Kilo Romeo Oscar. 326. Xenai 6326, seu limite voar nessa proa por 20 milhas. 20 milhas na proa, 6326. Então 3560, redução de velocidade 2209. 220, apurando Bonete, Stan 3560. 7. Stan 3154, proa 070, desvio. Azul 2760, não contato. Ok, gente. Autorizado o pouso, pista 17, o vento 200 graus, 0612 nós. Para informação, estou com tráfego na Papá. Ultrapasse a mesma, realize backtrack e aguarde o ingresso. Gente, pouso autorizado. Após o pouso, seguirá após a Papá. Zero. Foi na proa de Amã para interceptar a chegada. Corrigindo, tem condições de voar na proa de Bonf? Aguarde, senhora. O azul 6760, aguarde em ascensão para 10. Estou mantendo a proa 240, de fortes informações aqui à minha frente. Gente, reporte por término de desvio. 219. 219, obrigado. Olha, 3560, pequeno desvio à esquerda por aproximadamente 5 a 10 milhas. Confirme quem solicita o desvio? É o TAN 3560, desvio à esquerda, magnética 060 por 10 milhas. Gente, 060, 10 milhas do TAN 3154. Após pode voar em SAP, 3560? Aguarde, o TAN 3154. A Xenai 6326, chame final Salvador na frequência 120.8. 326. Salvador, Tan 3144, está precisando. Xenai 6326, controle. Prossiga 6326. Xenai 6326, chame final, Salvador 120.8. 208. 3144, está precisando. O azul 2760, senhora, agora tem condições de voar bom aqui. 26, senhora, identificação, desça para 2000 pés, tem condições de assumir na proa de Duna? Mais umas 5 milhas pode voar Duna, senhora. Ou preferencialmente manter essa proa e interceptar. Você tem condições de interceptar. O Xenai 6326 tem condições de interceptar o localizador na presente proa? Afirmo, positivo. É para 2000 pés, ajuste no 011, está autorizado o final do procedimento, reporte estabilizado. 2000, autorizado o procedimento, chamada estabilizado, 6326. 3326, inicie descida da presente para 2000 pés. Vitor Alfa, chame a torre na frequência 18.95. Transfere Alfa. TAM 3154, reduz a velocidade para 2009, chame final Salvador na frequência 18.8. Vai chamar 208, reduzindo para 2009. Papatango Lima, Zulu Golf, chame final Salvador na frequência 18.8. 208, TAM 3560, confirme por quantas milhas irá manter essa proa? comando na proa de Bomed, iniciando curva esquerda para ITAP, 3560. Ciente, 3560, voo ITAP, reduz a velocidade 2009, descendo para nível de voo 060. ITAP, descendo para o 060, reduzindo 2009. Dois na aproximação, tráfego número 1, 12 horas, 7 milhas, no rumo nordeste, passando 4 mil pés para 2 mil pés, Airbus 318, confirma sem escada. Com 200, 3154. Ciente, 2009. Capralho, Papatango Lima, Zulu Golf, travado. Quanto vento hoje? Papatango Lima, Zulu Golf, está sob vetoração, mantenha presente proa, o limite será a radial 300 de Salvador. Mantenha nível de voo 050. 050, sob vetoração, então sua está. Eu vou interceptar na proa do lugar. Gente, então o limite é a radial 310, confirmando Lima Zulu Golf, intenção de pouso no 017. 10. Forte quando pronto para a descida. Confirme para o 2760, Charles. 2760 voando bom, reporte quando na idade de descida. Formarei no ideal de descida, estamos praticamente a 5 milhas para o início de descida, Charles. Podemos começar a descer agora. Sete azul 2760, desça para o nível de voo 070, ajuste no 09. Fala 01070, então para 7000, né, senhora? Sim, irmão. Controle Tantra 560, solicita proa de Duna para evitar formação entre ITAP e Duna. Sete Tantra 560, autorizada proa de Duna, desça para o nível de voo 050. Duna 050, Tantra 560. Mike Litoral. E descida da presente para 3 mil pés. 3 mil pés de Lima Zulu Golf. 3 mil no Pai Golf. 2560, reautorizada a descida, deixa para o nível de 060. 060, tá 3560. Tiner 6326 estabilizado. Afirma, 6326. Plata final do procedimento que ele é sexeito, torre 198 decimal, meia dúzia. 26, 6326. Controle Salvador, boa tarde, está 3560, vai atingir 060, proa de Duna. 3560, confirme para o controle, algum desvio previsto na proa de Duna? Negativo desvio, mantendo a proa de Duna. 3560 da TAM, mantenha presente velocidade, desce para 2000 pés, ajuste no 011. Nesta para o senhor intercepta o localizador. Segue como número 3 na aproximação. Gente, 2000 pés no 011, mantendo a presente velocidade, autorizado o INR, está 3560. Patango Lima Zulu Golf completa a curva direita na proa 1200. 200, o limite agora é a radial 270 Salvador. Direita 200 Lima Zulu Golf. Direita 200, Lima Delta, 270, Lima Zulu Golf. Pouso, modulando em 1895, 6326. Azul 2760, vibração para sequenciamento, curva direita na proa 240, seu limite é o localizador. Proa 240, limite localizador, azul 2760. Azul 2760, corrigindo o limite é a magnética 120 de Simbra. 120 de Simbra, o azul 2760. Zona 54 estabilizado. No localizador, afirma chefe. Prata final do procedimento, ele é fixado em zona 0 de Salvador, torre 198, decimal 6 dúzia. 2 6 dúzia, 3 0 5 4.